Objeto 5720, reduza 2109, tráfego informado anteriormente, está agora na posição de 1 hora, 7 milhas, rumo ao nordeste, passando nível de voo 050 para 2000 pés, o Alfa Tango 72 da Trip. Viagem. Gente, seguindo o táxi em frente até o ponto de espera da 10, pronto, chamar a torre em 186, obrigado. 2-1-0 nós, tráfego informado anteriormente, está agora 7 milhas à sua frente. 210 nós, 5-2. India November Alpha, controle. India November Alpha, na proa da rotatória, visual com campo. Chame torre 118, decimal 6, India November Alpha. Chamar torre 118, decimal 6, India November Alpha. Salvador, Índia November Alpha, na proa da rotatória, visual com campo. Copiado, Índia November Alpha, na proa da rotatória, mantém espera visual, aguardando prosseguir para a final. Índia November Alpha, aguarda na rotatória. Salvador, Guardião 05, no solo controle. Boa tarde, Guardião. Trip 5220, complete final, chame torre, 198, decimal 6, bom pouso. 186, grato pelo apoio, bom serviço. Finalmente. Objet 5728, desça para 2000 pés, o ajuste 1-0-1-3, livre LS pistão 1-0 de Salvador, reporte estabilizado. Mará estabilizado, descendo para 2000. 1-2 da Chinés, gente, está autorizado o Recife 350 nível, via Peruísque 58. Decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O controle 1-19-35, acione 5447. Autorizado 350 para Recife, decola da 1-0 com curva à esquerda, perfil da Puca, transição Caju. O Peruísque 58, controle após 119.35, acena transponder 5447, achanar 6312. Correto, 6312, chame pronto no portão 8. Chamarei quando pronto, 6312. Fala Salvador, até 3. 191, posição 10, que você vai estacionar. Autorizado, até 3191, chame pro táxi. Livre posicionamento, chama para o táxi, até 3191. Paulo, gol no 1777, acionou, tem 175 a bordo, 2h45 de autonomia, alternando com Sims para o táxi. Gente, gol no 777, livre táxi à direita, via Juliette Alfa, no ponto de espera, como número 2, chame a torre em 18.6, o ajuste é padrão, boa viagem. E, direita, Juliette Alfa, no ponto de espera 18.6, o 1777. Alfa, vai reportar 3 milhas da final. Trip 5220, a torre. 5220, passou o externo, tá com o trem baixado, checado, visual com cabeceira. Gente, Trip, continue a aproximação. Informo QNH de 1013. O vento é de 090 graus, 11 nós, livre, pouso na 10. Estado 2013, livre pouso, trip, grato. Correndo no 8 decimal 6. 8-6, boa. Do 4235, decolou a 00, controle 1935. 1935, boa tarde, o 4235. Salvador, boa tarde, azul 4235, cruza 1500, nada Elfa. Shepard 01, Salvador. 01, go ahead. Okay, Shepard 01, net 20 miles to coral position, radar service terminated, maintain 100, and can take now Ilhéus approach at 120.1. 120.1, Ilhéus at coral position, 4201. By now, Shepard 01. By now, Coral Position, gabarito. Zero para Guarulhos. Passou o externo, vai estar de trabalho. Bom dia, Web 5728, informação de tráfego. À sua esquerda é um Charlie 150, na final da 17 não irá interferir na sua aproximação. Continue a aproximação e aguarde pista livre. Guardando a pista livre. 40 Guarulhos, não é isso? Afirmativo, poderia apenas passar a saída? Vida da El Leda e após Leda Bidev para interceptar o PL 50. Confirmo então, da El Leda e após Leda, Diner, Bidev. Bidev, isso mesmo. Então confirmando da El Leda, Bidev. 38-3604. Então 3604, desce para 2000 pés, ajusta no 093, informe final LS X-Ray. Descendo a 2000 pés, vamos lá no LS, 3604. Salvador, bom dia, 3895, ponto espera da 10, visual contrato para o final. 3895, bom dia, faz o pouso do banho da Abjet, ali mantém. Pouso da Abjet, ali mantém o 10, 3895. Web 5728, livre pouso no 0, vento no 0, 0 graus, 1-2, nós. EV Point, 722. India November Alpha, autorizado para seguir para a final da 17. India November Alpha, autorizado seguir para a final da pista 17. Fala Salvador, tá 3191 com 127 a bordo, autonomia 4 horas, alternando Campinas, pronto pro táxi. 3191, livre o táxi via pátio Juliette Alfa e no ponto de espera da 10, chame a torre em 18-6, o ajuste é padrão, boa viagem. Ok, autorizado o táxi, Pátio Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre em 118.6, ajustado na 03, obrigado, bom fim de semana. Salvador, bom dia, vai para o meu César Romeu, centro da Oca. Isso, livre a direita, livre a 1219. Direita 219, boa tarde. Bom. Metrô na 013. Ok, meu nível, buscar a tela Romeu. Sai restrito a 1.000 pés no corredor forte, com a decolagem da pista 17, primeira curva à esquerda. Aguarda a liberação do controle para acender ao 075 e prosseguir na aerovia Golf 677. Controle opera em 1935, a torre 186 e o transponder é o 0264. Solo, boa tarde, objeto 5728, informando o circuito. Correto, chame a torre em 18-6, o ajuste é padrão, boa viagem. Objeto 5728, chame antes da Juliette. Gente, essa Juliette é boa. 7-2-2. Sami Taxi. 3295, decolou 05, controle 1935. 935, 3895. Salvador, boa tarde, 3895. Lima Lima Alfa, livre táxi, chame para ingresso na 17. Vai para ingresso na 17, Lima Alfa. So, boa tarde, eu estou 3604 na final Baixada Travada. São 3604, livre pouso 10, vento 110 graus, 1-1-2. Livre pouso 110, tá 3604. India November Alpha, solo 05, backtrack autorizado, reporte pista livre. Backtrack autorizado, vou tentar a vista dele em geral. Dael? 18, portão é o 05, tá livre o táxi via Juliette. Via Juliette, prossegue o 05, 72. 777, após o pouso do Airbus da TAM, a linha mantém na 10. Após o pouso do Airbus, a linha mantém na 10 no 777. Salvador, Lima Lima Alfa, estava com a pistola pronta. Copiado Lima Lima Alfa, observando o Charlie 150 que acabou de pousar. Autorizado prosseguir pela pista, me chame na cabeceira ali, aí pronto mesmo, irá liberar no Pátio 4. Aqui é o Luciano, vai pousar próxima. Entrando no 0, no 3, chegada a Mari. Dedicou, desce ao 060 na Mari, 40, 76. No ponto de espera, mantenha 3091. 3091, solicita coordenação, após 2 mil pés, voa direto, Dael. Com controle, 3091. Prossiga, voo 9072. Solicita acionamento na posição, posteriormente pushback. Gente, está livre o acionamento na posição e chame para o pushback. Liga acionamento, posição, chama na pushback 9072. Follow Xené 6312 no 08 para pushback. Portão 8, autorizado. 6312 da Oxené, chame táxi. Chama na táxi, 302. Alinhado pronto na 10, voo 1777. O vento é de 120 graus, 12 nós. Autorizado, decolada 10. Tipo decolagem 10, voo 1777. 235, passa nível 185, chame agora o centro Recife na frequência 1260, ao termo 251. Escuta do solo para cópia. Obrigado, bom dia. Prossiga, Lima Papa Mike. Ok, POB 01, aciona o transponder 0242, Lima Vovó Mike, informe, e está passando 20 milhas, confere? Ok, eu vou, 20 milhas abaixadas, acionado 0242, eu passo a mais. Confirma o seu retorno que se aproxima. Está com o setor 9. Ciente, voando rotatória a 1000, corrija 500 pés, ajuste o time entre Salvador no 012, informe quando próxima rotatória. Agora, Serra Charlie Romeo, desça para 2 mil pés de ajuste, altímetro no 012, informe sinal LS X-Ray. Para 2 mil, informará sinal LS X-Ray, Serra Charlie Romeo. Ok, Ciente, Lima Lima Alfa, aguarde, ok? Aguarde. Controle, voo 1777. 1777, contato radar, na decolagem, sub e mantenha 17, corrijo, 320, saída da EL. 320 da EL, voo 1777. Torre na frequência 118, decimal meia dúzia. 18,6, obrigado, boa tarde. 10, chame a torre em 118, decimal meia. E o ajuste agora 10 no 2, boa viagem. 12, Juliette Alfa, chapa decolagem 18,6, obrigado. O Saulo, gol 9072, tá pronto pro pushback. Ok, gol 9072. Um Airbus A318 da Oceaner, está saindo agora do portão 8 em táxi, podendo com a equipe de solo. Após o Airbus cruzar através do seu portão, portão 6, inicie e chame para o táxi. Ok, após a Avianca, autorizado a portaria táxi 9072. 3895. Prossiga. Atenção, escuta, pode chamar Recife. 3895, chama o centro Recife, na frequência 1260 ou termo 251. 1260, decolou 13, controle 1935. Controle 1935, TAN 3191. 2 Salvador, patrulha, TAN 3216. TAN 3216, boa tarde, já passando no externo, tem livre pouso na 10, vento 120 graus, 129. Sente livre pouso na 10, TAN 3216. Mantenha o perfil da saída, TAN 3191, no contato radar, submantendo 380. Temos uma outra aeronave na mesma saída. Mantenha o perfil. Sente, mantendo o perfil da saída, subindo para 380, TAN 3191. 1777, controle. Na escuta. Confirma a PROC, mantém. Ok, agora estamos curvando à direita para interceptar 198. Ok, à esquerda, confere. Isso, à esquerda, desculpa aí. 3216, para informação, temos aeronave a 1.000 pés, a contrafeita da 1.0 não irá interferir na sua aproximação. Certo, obrigado. Ok, o Gol 1777 tem condições de voar direto da EL? Afirmativa, tem condições da EL. Salvador, bom dia, gol 1754, com informação ativa, Oscar. Gol 1754, acione identificação, chegada a mar, esse mantém o nível 050, ajuste 10012. 112, 050, gol 1754, meu. Ok, o Alfa está certo, pra que hora é o plano? Copiado, Chener. Após o pouso do mesmo ali, mantém. Após o pouso do mesmo ali, mantém. 302. Muitas aeronaves na TMA, mantenha os corredores Victorina e Juliette, 1.500 pés. Da presente, se eu tenho frequência ali para coordenar com os tráfegos em Veracruz, após ter passado através de Veracruz, o senhor chame o controle nesta frequência. No localizador com a pista vista, certo, Charles Romeu? Sim, para o controle, o Serra Charles Romeu? Afirmativo, localizador avistando. Ok, completo final do procedimento, chame torre na frequência 118.6 dúzia. 118.6 dúzia, Serra Charles Romeu. 3216 copiado com o Saulo 219. 219, Saulo Salvador, boa tarde, bom dia, tá 3216 livrando a escuta. 3216, boa. Táxi via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Alfa mantém da Juliette, 3216. Aproximação e aguarde. Uma Lima Alfa já cruzou o final da 28, confirme. Afirmam. Ok, ciente. Lima Lima Alfa, agora com controle em 1-1-9-3-5. 119.35, grato, boa tarde. Boa tarde, é o Papa Romeu Lima Lima Alfa. Lima Papa Mike. Lima Papa Mike na proa da rotatória, reposta 3 milhas fora. Positivo, está na rotatória, é para reposta final 3 milhas da hora, certo? Afirmou. Assim é, Mike. Positivo no corredor forte, irá acender o 0700. Azul 4076, 2000 pés, autorizado final LS X-Ray, e forma estabilizada, ajuste 1012. Autorizado X-Ray, forma estabilizada, Azul 4076. E após a aeronave da Gol liberar a táxi Juliette, seu portão é o 10, está livre o táxi até lá. E após o Juliette, pelo Gol. Para 1-0. 9072 para o táxi, 124 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna com fim. 260, alterno 251. E 1260, 251, grato. Direita, após alfa, e no ponto de espera 186 a torre, e o ajuste é 1012, boa viagem. Esquerda, pátio Índia. Ponto de espera 18.6, com 12. Uma boa tarde, Gol 9072. Romeu. 709. Reduzindo 70, azul 0. Gol no 754, voe Itape. Descendo agora para 3.000 pés. Ajuste no 0, 1012. Gol no 754. Manda Itape, 1012, Gol no 754, 73.000. Salvador, boa tarde, Gol 041, centro de informação, Oscar. Tango Kilo, Romeu Oscar, prossiga. Senhor, é o centro 3576, rodando. 6-0, Marão 4-0, centro de informação, Oscar. Gol no 041, acione identificação. Desse mantém a 4 mil pés, ajuste no 0112, chegada a Bonfim. 4.012, Bonfim, verso 2. Responde ao 0124. Entre 7.5, rodando. 0, pronto, decolagem. 109.072, a linha mantém na 10. E mantém no 09072. Contato radar, submantendo 350. Foi na proa 080 para evitar tráfego. O mesmo está passando 040, um Bravo Eco 58. Curva direita na proa 080. O limite é voar nesta proa por 30 milhas. Caso falhe a comunicação, após 30 milhas irá voar Aracaju. Pro 80, limite 30, Aracaju, 6312. Uma milha de Sindra, já abaixado, travado azul, 4076. Confere, completo final, chame torre, 118, decimal meia dúzia, gol nos... Corrijo. Azul, 4076. 286, 4076. Sierra Charlie Romeo, mantém escuta, mantém a taxiway Delta e aguarde um, a taxiway Eco e aguarde um instante. Bravo Luiz, que o, a intenção é TGL em Vera Cruz. Em Valença, só um instante, cópia. Lima Papa Mike, autorizado, Hotel 45, uma boa tarde. Alfa Tiro, trafego acionizador, Santa Rondô. Oscar, Livre Sinal, Samitaco. Vou 9072 alinhado, pronto. Autorizado a decolar, o vento 20 graus, 13, 2. Livre, decolado, 10, 9072. Pista 17, primeira curva à direita, 1935 é o controle, 186 a torre e o transponder, 0116. O Nordeste passando 060. Gente, 6312. Bravo, que Luiz, que 02 no POV, chame a torre para o acionamento e táxi, 1012 é o ajuste e até a volta. Solo Salvador, Abjet 6741, posição 7, solicita pushback acionamento. Ok, o 6741 da UE, tem condições de realizar o pushback acionamento enquanto recebe a cópia? Afirmativo. Autorizado, pushback e acionamento. E está pronto para copiar? Pronto. Autorizado. Guarulhos, 340 o nível, via Peruísque 50 até o destino. 19, corrigindo, decola da 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda, após Leda Bidev. O controle de saída 19.35 e o transponder é o 5515. Gol 9072, contato radar, sub mantenha 360, sai da El. 360 da El, 9072. 19.35 de transponder 5515. Correto, Webjet 6741, chame para o táxi. Sente, um para o táxi, 6741. O Papa Papa, Alfa Tango Sierra, prossiga. Solo 24, livre à direita, livre 1, 219. Livrando à direita, solo 219, azul 40. Solo 7, primeira curva à direita. O controle 119.35, a torre 18.6 e o transponder. Acione o 0142. Alfa Tango Serra, só confirmando, modifique o transponder para o 0143. 0143, tá, gente, passe o POB a torre e chame a mesma para o táxi, o ajuste 612. Livrou, faz troca agora na Alfa Azul 4076. 4076, gente, táxi via Alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, 4076. Ok, sim, Tango Sierra, livre táxi, chame para ingresso 1 no 7. Ingresso 1 no 7, 1 no 8.